Johnny, o chefinho. Só pra disfarçar, que não aguenta de tanto chorar. Quando vai deitar? Quando vai deitar? Já pensei que quando beija você pensa em mim. Bate a saudade de nós dois assim, fazendo amor. Fazendo amor. Toma logo a decisão em ser feliz. Você é tudo que eu preciso. Se amar é ser feliz. Ele não te ama, só quer levar pra cama. Ele te humilha, faz o que bem quer e você ainda o ama. Ele não te ama, só você não vê. Ele te machuca, arruma desculpa, foge de você. E só você não vê. Johnny, o chefinho. Sei que chefinho. Portal do Abaixo. Toma logo uma decisão, vem ser feliz. Você é tudo que eu preciso. Se amar é ser feliz. Ele não te ama, só quer levar pra cama. Ele te humilha, faz o que bem quer e você ainda o ama. Ele não te ama, só você não vê. Ele te machuca, arruma desculpa, foge de você. Só você não vê.